emoções, os nossos pensamentos, e mais do que isso, que possamos colocar em prática todo o teu evangelho. Abençoa, Senhor, a tarde de estudo que teremos aqui. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes o clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito boa tarde, nossos amigos, nossos irmãos do mundo espiritual, nossos irmãos também do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita, dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias. Continuando o Evangelho do nosso querido Mateus, hoje no capítulo 16, versículo 21. O anúncio do Calvário, e depois, em 16:24, requisitos para seguir a Jesus. Para seguir Jesus, no 16:24. Vamos começar de frente. Simone, começa aí, que eu termino aqui no Tadeu, para a gente poder... O anúncio do Calvário, Marcos, capítulo 8, versículos de 31 a 33, e Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 27. 16:21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado no terceiro dia. Levantado. Erguer-se, levantar-se. Expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e a ressurreição, utilizavam a expressão deitar-se, morte, e levantar-se, ressurreição. 16:22. Mas Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Deus, expressão idiomática grega. 16:23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Adversário, palavra semítica. Isso em Satanás. E escândalo, literalmente, pedra de tropeço. Tropeço, vacilo. Ou erro, ofensa, choque. O substantivo escândalo significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que causa estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Nessa passagem, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, pedra, e o escândalo, pedra de tropeço. Legal. Requisitos para seguir Jesus, também encontrado em Marcos 8:34-38 e Lucas 9:23-27. 16:24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. vir após, atrás de, ou após, negue, negar, recusar e repelir, e tome, era erguer com as mãos para carregar, levantar um objeto a fim de transportá-lo. 16:25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. 16:26. Só um minutinho. Ah, só ouvido. Vida, alma, vida mesmo, né? Isso aí, entendeu? 16:26. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ganhar, 5, literalmente, tirar proveito, lucrar, poupar, ganhar. Alma, 6, vige nota 4, que é alma e vida. E 7, sofrer. Sofrer perda, dano, prejuízo, receber uma multa. 16:27. Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, então restituirá a cada um segundo as suas ações. Restituirá. Devolver, restituir, pagar, vender, dar em troca. Ações. Ação, ato, atividade, exercício, execução e realização. 16:28. Amém vos digo que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão da morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém. É, transliteração do vocábulo hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal, ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação. Realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigirem o Novo Testamento, os evangelistas mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. Muito bom isso aqui, né? Terminamos? Sim. Agora vamos às nossas observações. No 16:21, anúncio do Calvário, engraçado, ele não bota nada a respeito do que significa o Calvário, né? Uhum. Mas a gente tem a tradução já para dentro de nós, já significa que é um martírio, né? Um sofrimento, né? Uhum. Mas ele não colocou nada aqui. Aqui a gente pode destacar o seguinte. Jesus, já naquela reflexão que ele fazia com os discípulos, ele sabia, né, que esse período da sua permanência junto com eles, ele já estava acabando, né? Já ia acabar, já ia se encerrar. Então, Jesus diz que tem que vir a Jerusalém. Por que? A gente pode até refletir. Por que não pode ser em Cafarnaum? Por que não pode ser em Cesareia? Por que não pode ser qualquer uma daquelas outras cidades, mas sim em Jerusalém? Por quê? Porque Jerusalém era local onde existia o templo de Salomão, né? E lá onde os judeus faziam todas as suas colocavam as suas ofertas, né, para oferecer a Deus, e onde todos os judeus, onde se encontrassem, tinham que vir para as festas principais, né? O Dia do Perdão, que é o Yom Kippur, né? A própria Páscoa, né? Então eles tinham que ir para lá, todo mundo, para poder fazer as suas oferendas, fazer as suas ofertas, inclusive na própria apresentação dos filhos, né? O que a gente pode puxar disso aqui? Jesus sabia, Jesus não era da Judéia. Judéia está aqui embaixo, lá em cima está Galileia, não é isso? E Jesus era galileu, né? Sua família era de Nazaré, né? Sua mãe era de Nazaré. José era mais dessa região aqui, próxima a Belém. Tanto que no censo ele desce. Dessa região que a gente imagina, quando a gente está estudando, teve outra pessoa que eu falei outro dia que falou a mesma coisa, que é necessário que a gente veja a questão do mapa para a gente poder se guiar. Exatamente. É, a Palestina, né, a gente já falou isso aqui, ela estava dividida numa tetrarquia, que quem dividiu isso foi Herodes, né? O grande, ou seja, o grande malvado, né? Que tinha tantos filhos. Então, ele, como príncipe vassalo, ou seja, era um judeu, só que era vassalo de Roma. Então, ele tinha obrigações para com Roma. Então, tinha que recolher os impostos, os tributos, e mandar para Roma, que era a capital onde estava o imperador. E ele dividiu em quatro partes, que chamadas são as tetrarquias, né? É Galileia, no meio, Galileia lá em cima, embaixo a Samaria, não é isso? Samaria, Judéia e Pérea, que eram as quatro grandes regiões onde ele dividiu isso, que é chamadas tetrarquias. Só que Jerusalém estava onde? Na Judéia. Então todo mundo tinha que descer, né? Quem estava em cima tinha que descer para poder vir fazer as suas ofertas, aquelas coisas todas. Jesus anda aquilo ali muito tempo, né? A pé, vai de um lado para o outro. E quando ele faz essa reunião aí com os discípulos e tal, e está conversando com eles, e diz que o filho do homem, né, que ele chamava Jesus, tinha essa expressão muito boa, né? Por que Jesus chamava o filho do homem, né? O filho do homem, parece, por isso que a gente chama, o homem está aí hoje, né? Na nossa expressão, o homem está aí hoje. Tá. Porque Jesus, de uma forma assim, muito carinhosa, ele gostava muito das pessoas. Então ele tinha admiração pelo ser humano. Então a gente imagina, tá, que Jesus se colocava sempre como uma pessoa comum. Então ele sempre dizia, ó, filho do homem, ele precisa estar. Então ele gostava realmente do ser humano, né? Era uma coisa que é muito de uma pessoa amorosa, né? Carinhosa, né? Ao contrário de algumas pessoas que não gostam de gente, Jesus sempre manifestava muito carinho, né, pelas pessoas. Então ele ressaltava, né, o espírito humano. Então ele faz ele bate esse papo com os discípulos, aí Pedro, claro, como sempre Pedro, não poderia ser outro, né? Bom, senhor, não é possível que isso aconteça, isso não vai acontecer com o senhor. Na realidade, ele falando de uma maneira muito carinhosa com Jesus, né, querendo protegê-lo, né? Isso não vai acontecer, Deus não vai deixar que isso aconteça. Mas só que, na realidade, Jesus só estava dando cumprimento àquilo que os profetas do Antigo Testamento disseram que iria acontecer, né? Que o Messias, né, o Cristo de Deus, o enviado, viria e fariam tudo com ele, né? E as profecias seriam cumpridas. Então, ele veio dar cumprimento a isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente tem aqui na capítulo 1, que chama-se Não vim destruir a lei, Jesus diz exatamente sobre isso. Eu não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, ou seja, ratificar aquilo que foi programado antes da minha chegada. 700 anos, 800 anos, o profeta Isaías já profetizava que isso aconteceria. Tá? Então ele só veio dar cumprimento. Então o Jesus, que foi considerado como o Cordeiro de Deus, né? Aquele que seria imolado, né? Pela própria questão das pessoas. E aí gerou-se, até hoje, uma grande interpretação que aceita Jesus que você se salvará. Essa é uma grande colocação que a gente considera até um equívoco das pessoas, porque você coloca sempre a responsabilidade para o outro e não por você. Se eu estiver com Jesus, está resolvido. Então, quando você interpreta isso, significa que você também precisa se melhorar para poder isso acontecer. Porque se eu continuar fazendo os mesmos problemas, a gente vê no próprio Novo Testamento que Jesus, ele cura, pede para a pessoa, informa a pessoa, a sua fé te curou, vá e não peque mais para que o pior não te aconteça. O que significava isso? Era um exame de reflexão para a gente mudar a conduta. Você tem merecimento para você ser salvo, para você ser curado, para você receber a bênção. Mas você precisa se remendar daquilo que você faz hoje. Se a gente reparar bem, e aí eu vou trazer para o lado do conceito espírita, nenhum espírito superior se manifestará numa reunião nossa né, que nós estivermos no centro espírita, para dizer: Igor, você está falando demais. Porque tudo isso que você diz aqui, você não cumpre lá fora. Por quê? Porque, na realidade, os espíritos superiores, eles querem o quê? O nosso bem. Então, eles não vão desmascarar a gente numa situação como essa. No máximo que nós vamos receber é uma cutucada de leve, alguma informação sutil que você vai perceber que é para você e a carapuça vai lhe servir. No pé do ouvido. Algumas pessoas, às vezes, falam: ah, porque os espíritos não vêm para poder livrar, né, algumas pessoas que estão sendo condenadas, algumas pessoas que estão... Porque, na realidade, os espíritos superiores, eles não vão fazer isso, porque não é o sentido isso acusar ninguém. No máximo que eles podem fazer é ajudar, elevar as pessoas. Porque senão ia ser uma grande confusão. E o objetivo não é esse. Não é a gente condenar um e salvar o outro. É a gente dizer o que é o correto. Então, às vezes a gente fica preocupado. Poxa, eu estou errando tanto, né? Faço tanto equívoco, tanto problema. Vou lá na reunião. Pô, não posso ir porque vou ser desmascarado. Vão me descobrir. Não vai acontecer isso, porque a misericórdia deles é imensa, muito grande. Ainda que você seja uma ferramenta enferrujada, é necessário para poder você se desenvolver. E quem sabe você, né, com aquele trabalho, com aquela sua perseverança, né, obstinação, você vai conseguir se melhorar e você mesmo se revela como uma pessoa melhor. Perfeito? Então, é basicamente isso. E mesmo que tenha os espíritos inferiores, né, e que possam querer se manifestar, às vezes na reunião de desobsessão, né, onde a gente dá passividade a esses companheiros, o que pode ocorrer é que algum espírito pode tentar, né, fazer um tipo de revelação como essa, e os amigos espirituais estarem ali para poder proteger. Porque o objetivo não é o Igor sair daqui e dizer assim: nunca mais volto, porque revelaram quem eu sou. Que foi revelar a minha verdadeira situação. Porque todos nós temos equívocos, temos erros. Mas é necessário que a gente saiba desses erros e a gente tente melhorar. Então, da mesma forma aqui, quando Jesus fala o Filho do Homem, quando Jesus diz assim, ó, é necessário que eu vá, né, sofra tudo que eu tenho que sofrer e 3 dias depois eu me levante, que era o que o Haroldo está explicando aqui pra gente, o que eles consideravam como no hebraico, né, usava essa questão do deitar, do morrer, como algo que para a morte, para exatamente isso que a gente está tentando entender isso aqui. Então, esse diálogo, né, e ele, quando fala sobre para Pedro, né, ele dá uma reprimenda a Pedro, né, que diz lá: afasta de mim, Satanás, que você tá entendendo, não entende as coisas de Deus, sim, as coisas dos homens. É no sentido de adversário mesmo, eu entendo dessa forma. Não que ele quisesse desmerecer o discípulo, mas e para ele prestar atenção que, de fato, tudo isso que Jesus falou e que os profetas anunciaram lá, iria ser cumprido. Não é que eles não quisesse desfazer tudo isso, mas havia essa necessidade. Por quê? Porque era um momento em que as pessoas precisavam cair em si. E elas tiveram oportunidade para isso. Todas aquelas pessoas que andaram com Jesus, né, as pessoas que privaram da sua companhia, né, da sua vivência, né, diária, como o próprio Pedro, né, os próprios discípulos mais diretos, né, aqueles 500 da Galiléia também, tiveram várias oportunidades. Nem por isso, às vezes, até desconfiaram de Jesus, né? Curaram, falaram mal, né? Disseram algumas coisas. Então, essa questão de você aceitar é uma questão, acho que, de foro íntimo. É uma questão de você se interiorizar, para você modificar. A nossa modificação é ela que é o principal que nós temos que trabalhar. Por quê? E é uma modificação que Jesus estava sempre confrontando com os fariseus, né? Que ele dizia que este povo me honra apenas com os lábios, né? E verdadeiramente eles não fazem aquilo que eles dizem, né, com os lábios. Então, por quê? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você executar, né, aquilo que você está fazendo. Então, Jesus não queria isso para os discípulos, queria que eles vivenciassem. E mesmo eles, com toda essa vivência junto a ele, tiveram assim grandes montanhas de dificuldade para poder vivenciar isso. Talvez eles nem tenham entendido verdadeiramente, quando viveram com Jesus naqueles 3 anos, essas informações. Só depois que Jesus foi, é que entenderam de fato que a mensagem era viva e era importante que eles continuassem assim. Entendeu? E Jesus nunca abandonou, nunca nos abandonou, né? Essa é a grande reflexão. Seria menos verdadeiro se eles fossem perfeitamente assimiladores de toda aquela... da dimensão daquela mensagem. Seria uma coisa, de certa forma, assim, um pouco fictícia, assim, porque a gente se identifica com ele, até como a gente se identifica com Pedro. Eram homens comuns, eram homens como eram nós. Eram pescadores, então, né? Pois é, então são pessoas que, como nós, não... Agora, tem uma coisa importante, né? Por que só se aproximou de Jesus, Jesus convidou essas pessoas, só ficaram aqueles mais humildes, né? Aquelas pessoas que, de uma certa forma, recebiam aquela mensagem e, de uma certa forma, interiorizavam isso, né? Conseguiam. E os mais abastados, eles até tiveram oportunidade também, mas poucos deles que quiseram vivenciar em si, né? É o que a gente vai ver agora, né? Não é isso? A gente vai ver agora no que a mensagem que Jesus nos dá, né? Aí eu queria que vocês comentassem esse outro aqui, que é requisitos para seguir Jesus, que é essa mensagem que a gente está falando. Porque os pescadores, né, esses homens, né, que eram simples, eram pessoas muito humildes, conseguiram aceitar isso. Por que essa aceitação é mais fácil, né, nesse grupo de pessoas, né, nessa casta, do que realmente nos mais... digamos assim, engenheirados, abastados, que eles têm mais recursos financeiros, né? Não todos. A gente já viu aqui Zaqueu, né? Uhum. Nicodemos, né? São pessoas que vão vivenciar com Jesus e depois vão assumir essa postura. José de Arimateia, né? Que eu acho que é uma prova assim, muito difícil, né? Até nos dias de hoje. Qual é mais difícil? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? A gente já leu que é da riqueza. Segundo Allan Kardec, né? A gente já leu que é da riqueza. Quando você tá rico, você pode tudo, né? Hoje eu vou arrebentar. O poder é muito mais perigoso que a falta dele, né? Com verdade. Eu acho que, assim, você acaba canalizando... né, os seus valores, não via de regra, mas assim... Mas a maioria, né? É, em sua maioria, até gente, né, gente? Vamos lá, vamos combinar, né? Quando você tá na dificuldade ali, passando... Difícil você, rezar, né? Pô, aí você para, e você, meu Deus, aí você começa a refletir um monte de coisa. Quando tá tudo bem... É difícil. É difícil você parar e... Pô, tá tudo bem, né? Vou fazer a carinha. Quando tá tudo bem, beleza de amanhã. Infelizmente, tá tudo né? bem. Ô, Nelly, tem uma outra questão que o Cosme falou também, me lembrou uma reflexão que a gente faz até nas questões de música e tal, a gente conversa muito sobre, eu particularmente gosto, e a gente fala assim, da abstração do humilde, assim, o humilde, ele tem uma, por ele não ter, tá envolvido com tantas coisas materiais, porque ele não tem, né, então ele abre espaço para uma abstração, para algo que não é o material. A linguagem, já houve estudos dizendo sobre isso, a linguagem dos mais humildes, ele é uma linguagem mais abstrata, que trata de metáforas, que fala em representações, ou seja, uma coisa um pouco menos material. Ao passo que aquele que é mais abastado, ele não em via de regra, como a gente falou, mas ele se envolve demais com tudo que é palpável, que é material, que é planilha. É porque ele tem que manter o negócio, isso, os negócios, né? Isso, então, tudo que é papel, vidro, coisa, então ele ocupa todo o espaço dele com aquilo que é palpável, que é não tangível, com aquilo que tudo que é tangível. Então, tem um pouco disso também. Quando a gente fala da fé do humilde, das religiões brasileiras que nasceram na humildade, eu acho que tem essa questão do espaço da abstração. É claro que a gente tendo, a gente pode fazer isso, ao passo que a gente não se enche, não se acha suficiente com aquilo que tem. Tipo, eu tenho uma casa, tenho um carro, então estou completo. Não estou completo. Vou deixar um lugarzinho no coração para o que não é tangível, né? Eu acho que Tem bastante a ver com isso. Eu acho que tem um pouco dos dois. Nós, seres humanos, somos muito complexos. Então, tem a parte do Allan Kardec. Eu acho que a pessoa, quando é humilde, quando passa por uma provação, ela tem até um pouquinho mais de fé. Porque, teoricamente, ela já sabe que é passar por aquilo. Uhum. É até que a gente vê até no último livro da codificação, né, que tem muitos casos assim que a pessoa já vem preparada para assumir aquela luta, aquela cruz, aquele calvário que ela ia seguir na vida dela. Então ela já vem, de certo modo, resignada para isso. Então ela tem uma tendência a buscar a fé. Aí por um lado. Aí por outro lado, nós, a gente sempre vê nessa dicotomia, tem também aquela parte de Nietzsche. Nietzsche fala que às vezes a fé é porque o ser humano, ele tem a tendência também de ser acomodado. Então, em vez de você falar, não, vou tentar melhorar, não. Eu tô assim, mas quando eu morrer, eu vou pro céu. É. Então, tem os dois lados. Tem a pessoa que tá assim, porque entende a razão de ser, o conhecimento dela, e tem uma fé verdadeira. Uhum. E tem meio que uma fé que se acomodou devido às situações dela. Ah, não vou conseguir nunca ser rico, então é melhor ser pobre, porque pelo menos eu vou pro céu. Uhum. Então, acho que tem os dois lados. Nós, seres humanos, somos muito... Tem essa dicotomia, né? A fé, quando ela é cega, nunca é só de um lado. Né? É um subterfúgio para fugir. Que eu tava, um mês atrás, eu estava estudando um ensaio psicológico de um cara que estava falando sobre isso, um psicólogo. Que ele reparou que muitas vezes as pessoas mais humildes, não todas, tem muitas que eram da fé mesmo, algumas pessoas mais humildes, na verdade, já tinham o ego lá em cima. Uhum. Aí ele conversou até com freiras e tal, que dormia no chão. Mas ela, por adquirir a vida dela ser tão humilde, ela, na verdade, tinha um ego muito pior que vários profissionais, algumas pessoas. Ele conversou com milionários e tal, porque ela achava que ela era superior aos outros que estavam... Ela falou isso, que estava dormindo em camas de luxo, por ela estar dormindo na pedra. Ou seja, na verdade, ela está dormindo na pedra e não aprendeu nada, não. Porque o ego dela era muito mais inflado que os outros, que ela achava que assim... Era uma filha de Deus muito maior do que os outros. É uma escolhida. Que foi o termo que ele usou. Ela se sentia escolhida, então ela se achava muito melhor que os outros, porque não tinha nada e dormia no chão. Interessante isso. As nossas maiores guerras foram por questões religiosas, né? Então eu acho isso. Assim, tem a fé verdadeira e tem aquela que é meio que, só que uma tendência. O grande detalhe, acho que nessa situação, dessa reflexão, eu acho que está na questão da humildade. Quando a gente fala pessoa humilde, na realidade, a gente está trabalhando mais a questão da questão material, né? Porém, humildade não é isso. A humildade significa que a pessoa, ela sabe que ela não é a última cocada do saco, que ela não é a pessoa especial, que ela não é escolhida. A pessoa humilde, pelo contrário, ela sabe que ela tem acima dela outras, né? Outras pessoas que sabem muito mais, que ela não é a última, mas também ela não é a primeira. Né? Então ela trabalha essa humildade sabendo o seguinte, que acima dela, né, existem leis, existem hierarquias, e que ela é mais uma parte da engrenagem. Uhum. Então quando eu sou humilde, humilde de coração, quando Jesus lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados, né, os pobres de espíritos, né, os humildes, né? Na realidade, quando Jesus está falando aí, a humildade, ele não está dizendo que são os pobres. Uhum. Todos os pobres estão salvos. Não é isso. Uhum. Sim, aquelas pessoas que entendem, né? Que elas não são as escolhidas, que elas não são a última cocada do saco, que elas são pessoas, né? Que são tementes a Deus, né? Amam o próximo, né? E ao mesmo tempo elas podem, né, ajudar. Isso é questão de humildade, né? Eu sei tudo. Eu não sei tudo, mas tem pessoas que pensam dessa forma. Sim. E aí quando a gente sempre tá utilizando esse termo humildade, né? As pessoas humildes, a gente sempre associa sempre as pessoas para a questão material. Mas a humildade não é isso. Humildade é uma questão da pessoa saber que ela não é a dona de tudo, que ela não sabe tudo e muito pelo contrário. Né? Ela sabe que acima dela existem, né, hierarquias assim, muito maiores do que ela simplesmente... Porque dorme no chão, ela achar que é a escolhida. Não é isso. Não tem nada de... Humildade aí ficou fora, né, nessa história aí. E é exatamente isso que a gente estava tentando discutir aqui nessa passagem, né, de Jesus. E no segundo texto, né, já que vocês não entram, vamos entrar no segundo texto, né, que é muito bonito, né, que fala sobre a questão de requisitos para seguir Jesus. Vamos lá, no 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, segue a si mesmo, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente não pode, para poder dizer, para seguir Jesus, dizer o seguinte: olha, pô, tá muito pesada essa minha cruz, não dá não, tem que aliviar porque desse jeito não dá. Eu te seguir, tem que aliviar. Não, alivia aqui porque eu vou te seguir, tá complicado. Não, a gente não pode olhar para trás, né? Como ele falou, vai ter uma outra passagem, vai ver a questão da charrua, né? Uhum. A questão do arado, né? Que é as conotações bem, bem do campo mesmo, né? Que é, na realidade, você tá lá arando a terra, né? Fazendo preparo e tá olhando para trás com a preocupação. Segue-me, por quê? Porque aí depois ele comenta: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Na realidade é um jogo de palavras aqui, né? É um jogo de palavras, porque ninguém vai perder nada. Ninguém vai perder vida nenhuma. Muito pelo contrário, a misericórdia do Pai, ela é imensa e é para todos, independente do estado de evolução espiritual que nós estejamos. Em algum momento, nós podemos, como nós já fomos, né, aqueles macacoides, né, lá dos períodos iniciais das civilizações, nós já fizemos, com certeza, nós já fomos esses macacoides. E que adquirimos a inteligência, né, que essa nossa inteligência foi trabalhada, e hoje em dia nós conseguimos já refletir, a reflexão, o pensamento. Porque, o que acontece hoje, gente? Porque, apesar de nós termos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, ainda existe tanto transtorno, tanta iniquidade, tanto problema, que é o que a gente vive hoje, né? A questão da corrupção do nosso país, né? Mas não é só o problema, a corrupção é um deles. Mas o problema, a corrupção é uma consequência. Mas é uma consequência de quê? É consequência de um ego muito inflado, de um egoísmo exacerbado, né? É a consequência, né, de orgulho ferido. Porque a maioria quer o quê? Porque é palco para aparecer. Naquela votação que nós vimos, né, a questão lá do impeachment, aquilo era um palco. Aquilo não estava nem preocupado com a situação em si do país. Estava preocupado em aparecer, dizer que eu amo minha família. Quer dizer que o cara, ele só ama a família dele se aparecer lá no microfone e disser isso? Para ele poder ratificar. Fora isso, ele não está interessado nas pessoas que o cercam. Então, tudo isso envolve essa questão muito do o que está no Evangelho segundo o Espiritismo: orgulho e egoísmo. São as duas chagas da humanidade que fazem com que a gente se perca, se afaste de Deus. Francisco de Paulo dizia exatamente isso. Que nós nos afastávamos de Deus exatamente por causa dessa questão do orgulho e egoísmo muito exacerbado. Nós colocávamos isso à frente. E isso é comum quando a gente estuda a vida dos reis, o pessoal da corte. Era uma babação aquilo, não tinha sentido aquilo. Porque ele era um homem. O rei de França, Luís XI, pede Francisco de Paula, que era um homem humilde na Itália, para ir socorrer lá, que ele estava com um problema. E quer que ele cure. Por quê? Na primeira solicitação que ele faz a Francisco de Paula, Francisco de Paula diz assim: não, eu não tenho interesse em morar na França, não. Vou ficar por aqui pela Itália mesmo. Não satisfeito, o seu Papa, Sisto IV, manda ele vir me curar porque eu quero que ele me cure. E a igreja estava junto com a nobreza, né? Com o alto clero, né? O clero. E aí juntou. Aí Francisco de Paula, que era uma pessoa que respeitava o Papa, foi obrigado a sair da Itália e ir lá curar. Só que ele chega lá e não cura. Falou: olha, eu não curo ninguém, não. Quem cura, ó, é Deus. Quem cura é Deus. Ah, mas você não curou todo mundo? Você tá vindo até aqui curando gente que o senhor não conhece? É mim que o senhor não vai curar? Vamos conversar. Se o senhor tiver merecimento, se o senhor tiver, né, na possibilidade de Deus olhar para o senhor vai ficar curado. Fora isso, não. Então, é uma situação, isso que a gente vive, né? Nessa nossa jornada que nós nos encontramos, é uma jornada realmente de pura reflexão. Porque, vamos pensar o seguinte, gente. Pô, é só a gente pensar diferente. É só a gente mudar um pouco a sintonia que nós estamos sintonizando. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar a conduta desses homens. Esses homens que nos conduzem estão nos conduzindo assim porque a maioria de nós pensa da mesma forma. Porque se a gente acabar não pensando nisso, porque 2013 foi uma situação assim. Quando, sem saber nem porquê, o povo resolveu sair pela rua e gritar que já tava, era um basta. Não vi ninguém dizer um pio. Não teve um com pronunciamento. Eu quero dizer por isso... Ficou todo mundo quieto. Por quê? Porque foi algo assim inesperado. Então, da mesma forma agora, que isso que a gente vive, essa situação toda, eu tomara a Deus que dê tudo certo, que não tem problema nenhum nesse evento que a gente vai ter, mas está assim, um clima muito estranho, muito esquisito com tudo isso que vem ocorrendo aqui. Uma situação realmente muito, muito carregada, muito pesada. Por quê? Porque os pensamentos estão muito negativos, né, em relação a isso. E há uma desesperança muito grande, né, no país. Você tira um achando que vai melhorar, o negócio só piora, o negócio só... Então é uma situação que realmente fica muito, muito complicada. Mas a gente sabe que no comando Nanau há o carpinteiro, né? E é ele que conduz tudo. E ele é que nos diz... Se a gente quiser, a gente consegue modificar toda essa situação. Basta a gente pensar diferente. Basta a gente querer que essa situação toda é mudada. Nessa passagem aqui, gente, é uma passagem realmente muito bonita. Porque Jesus afirma exatamente isso. Por quê? Se a gente quiser segui-lo dentro dos seus... O que, que Jesus nos pede para que o sigamos? Qual é a nossa reflexão que a gente entende para seguir a Jesus? A gente precisa ser uma pessoa especial? Não. Você precisa de algum diploma? Não. Você precisa passar, ficar isolado, virar um eremita do asfalto em contrição durante não sei quanto tempo? Não. Apenas amar a Deus e apenas amar o próximo. Só isso. Só isso. Porque se a gente fizer isso, a gente já está modificando toda a atmosfera de tudo que acontece. E nós estamos verdadeiramente seguindo aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo isso que Jesus nos coloca dentro desse seu evangelho, né, essas suas colocações, são colocações perfeitas para o caminho da nossa felicidade. Só que a gente não quer a nossa felicidade. A gente quer uma felicidade errônea, né, efêmera. Porque a gente coloca a nossa felicidade pautada em coisas que não são verdadeiras. Coisas que ficarão por aqui, são as coisas materiais. Então, se eu não tiver aquele Mustang, o que a gente imagina aí. Não lembro, não vi essa semana o cara. Não, eu passei na locadora, em frente à locadora, e disse assim, um dia eu quero ter um carro desse. Não, não seja por isso, agora, vou lá e compro. O cara comprou e deu para o Paulo Roberto. Lembra disso? Não. Vocês já ouviram falar isso essa semana? Da Costa? É o Paulo Roberto da Costa. O Youssef foi lá e comprou na hora em São Paulo. Está aqui, ó. Um carro aqui. Na hora que chegou com o carro em casa, a mulher dele falou, isso não vai dar certo. Então, nós vemos assim, pessoas que fizeram carreiras, né? Que não levam mal, não. Pessoas com uma escala de diretoria, né? Uhum. Uma coisa assim, o cara precisa de mais dinheiro. Mais coisa. Mas que mais felicidade coisa. É essa que, colocando isso, tudo aquilo que vivesse, num local errado. Não tem uma explicação. E aí a gente imagina assim, pô, quantos não fariam iguais aquilo que a gente observa aí, né? Uma questão de oportunidade, né? E aí eu vou fechar aqui, são 15 para as 2, quando no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, deve ter umas 2 semanas, o William Bonner fechou a matéria, ele falou, fez exatamente um contraponto. A questão da corrupção, essa questão todo o dinheiro, e aí ele pegou um pai de família, né, desempregado, um rapaz jovem, né? Com 5, 3 ou 4 filhos, não tinha, sem dinheiro nenhum, ele encontrou uma carteira com não sei quantos mil, cheque, dinheiro, cartão, dinheiro vivo, acho que era 70 mil reais, um negócio assim. Ele devolveu, não foi essa? Ele foi e procurou na rodoviária, a polícia rodoviária devolveu. Show. Aí a polícia rodoviária, honesta também, ligou para a pessoa, fez o contato, o cara veio, aí agradeceu muito ele, aí perguntou quem ele era e falou, eu vou te dar um emprego, porque eu tenho uma empresa. Aí deu um emprego pro cara. Cara, eu chorei, falei assim, caraca, realmente é uma situação, você vê. Aí perguntaram pro rapaz, né, que encontrou o chefe de família, por que o senhor fez isso? Você quer? Não, porque sempre me ensinaram que não é certo ficar com as coisas dos outros. Olha só, né? Parece uma coisa incrível. Na humildade da pessoa. Uma exceção da exceção. É uma exceção. Que é o correto. É o certo. É, né? É o certo. Parece uma coisa. O cara deu uma chance pra ele. O cara não deu dinheiro pra ele. Você precisa de trabalho? Eu preciso de uma pessoa lá. E ele ficou. Você vai lá. Olha só que gesto também legal do cara. Pois é, toma 5 mil. Te dá 5 mil. O problema é seu, se você tá desempregado. Você vai lá, trabalha lá. O cara vai viver do suor dele. Vai ganhar o dinheiro dele. Oportunidade dentro daquilo que foi aberto para ele. Então, é aí que a gente fica imaginando isso, né? Pô, seguir a Jesus exige alguma coisa? Exige alguma coisa especial? Não, exige que a gente tenha pelo menos reflexão para poder colocar de frente aquilo que é o mais importante. O mais importante da nossa jornada são os valores de cultura e virtude que nós vamos adquirir aqui. Isso nós levaremos quando nós cerrarmos os olhos aqui e acordarmos do outro lado. O restante tudo ficará. O carro, as joias, a conta bancária, tudo. Tudo que é material ficará. Agora, esses valores não. Esses valores o espírito vai levar com ele, né? É um aprendizado que ele já está fazendo. Então, é uma questão de você saber o que é mais importante pra gente. E a negação do rapaz em relação ao dinheiro é a negação de Jesus quando Pedro tenta, diminuir a prova, né? Porque é a mesma coisa, porque o rapaz ele poderia diminuir a sua prova de pobreza, de desemprego, com algo que não é dele, né? De alguma forma, interromper aquela sequência probatória, né? Mas ele nega aquilo. É igual ele negando no deserto, né? É. Faz de mim esse cálice, né? Sai Satanás do dinheiro, é verdade. Sai. Eu vou continuar aqui tá no caminho certo. De provação. Exato. E veio lá 100 mil pra ele. Pô, vamos pensar aqui. Segundo a questão 625 de Livro dos Espíritos, Jesus é o espírito mais perfeito que passou aqui pela Terra. De pai carpinteiro, não teve um berço para poder, né, recebê-lo quando ele chegou à Terra. De família, né, que era uma família muito humilde, não tinha condições de dar dinheiro para ele poder estudar. Não veio com nenhum tipo de uma família de letrados, de juristas, de magistrados. Não tinha nada disso. No entanto, a sua mensagem é uma mensagem tão viva e tão importante que ela ficou, mesmo sem ter escrito nada. Porque é uma mensagem verdadeira. Né? Então, poxa, lá mostrando para nós que qualquer pessoa, né, qualquer um pode estar no seu caminho, na sua trilha. Né? Independente dos bens materiais que tenham. É só a pessoa ela trabalhar a questão interna dela. Né? É o que nós estamos buscando. Com a nossa... É o que a gente fala o tempo inteiro. O evangelho é orientação moral. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, lá quando a gente começa a estudar, a gente tem essa mensagem exatamente isso. Você pode dividir, né, a vida de Jesus, né, a vida dele, em 5 partes. Né? Os atos, os milagres, as predições, as palavras que a igreja levou como para colocar como os dogmas. Mas a questão moral ela é inatacável, porque ela não está apenas segregada aos cristãos, mas a qualquer povo, qualquer um, se levar a condução de vida que Jesus nos colocou, ela é perfeita. Independente de ser chinês, independente de ser budista, né? Independente de ser grego, independente de for, é questão moral, ela é inatacável. É isso que a gente coloca, quando a gente abre esse Evangelho segundo o Espiritismo para estudar, eles já falam sobre isso. Que me deixa entristecida comigo mesma, assim, porque eu penso, né? Se Deus não criou uns melhores do que os outros, criou todos iguais. Então você vê, a mesma oportunidade Qual a diferença minha para Jesus, por exemplo? Se formos todos criados iguais, por que que um opta por seguir, né, em linha reta e a gente e volta? E quantas existe, né? E quantas mais? Eu tenho certeza absoluta que mais umas 20. 20 eu tô sendo até. Boa! Parabéns, né? Parabéns, né? Se vier aquela pesada. Gente, que assim, não aprende. E tem isso, né? Uhum. Como é que pode? O que que falta, né? Pra você botar em prática. Mas a gente não sabe quantas vezes Jesus reencarnou pra chegar pra ser Jesus, né? Em outro planeta, né? Nicole, então assim, olha como que eu jogo. Olha como que eu tô. Nossa, na rasa que eu falo. Meu Deus, não é possível. Quanta cobrança. Mas olha só, é um processo paulatino, né? É um pouquinho, né? A gente vai virar Jesus de uma hora pra outra. Não vou te entregar um planeta, né? Um orbe pra você cuidar de uma hora pra outra. Vamos demorar um pouquinho, né? Mas vai acontecer, né? Isso, não, que a gente tá dando cabeçada muito ainda, né? Não tem jeito, né? Isso aí. Infelizmente. Querem mais fazer mais alguma colocação, Edson? Foi bom pra gente terminar o nosso estudo? Vamos. Só um pouquinho. Eu quero só falar pra ela que no livro Peregrino das Estrelas, nosso irmão Ramatiz diz que o planeta onde Jesus nasceu ou reencarnou várias e várias vezes, hoje é pó. Isso dá a dimensão desse espírito. Vamos sempre lembrar que há 5 bilhões de anos, já era Cristo, nós não éramos nada aqui. A Terra nem existia. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Segundo o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Jesus estava lá na criação, na coordenação, junto aos arquitetos siderais, na conjugação do planeta Terra, bem como toda a vida que nele ia viver. Então, a gente... E é esse o problema de Pedro aqui nessa questão. Jesus, para mim, na minha visão, Jesus alerta Pedro desses momentos de oscilações que nós temos. Você acabou de ter um momento de oscilação. A consciência falou a você qual é a necessidade de você melhorar. Mas em algum momento você oscila. Né? Lá no livro Apocalipse, Jesus diz algo interessante. Você tem que escolher um lado, meu filho. Ou você é quente, ou você é frio. Porque morno vai ser regurgitado. A palavra é um pouco forte para a gente quando interpreta, mas o que ele está dizendo é o seguinte, você vai ser, nesse momento, você vai ser afastado, você vai estar em dúvida. No momento você está do bem, está fazendo as caridades, como a gente classifica esses atos de bondade, e no outro a gente está xingando, falando mal, apontando dedos, baixando, fazendo download, hackeando programa, achando mala. E achando que você foi beneficiado pela sorte. Caraca, que sorte! Ah, o tarde de quem perdeu. Essas oscilações é que Jesus chama com muito carinho, Pedro. Pedro, olha só, você gosta de mim, meu filho. Nesse momento você deu a oscilada. Calma. Tu tá utilizando valores humanos para definir valores divinos. Impossível. A gente tem o conceito errôneo de que nós seremos perfeitos um dia. Nunca seremos perfeitos. Vocês me perdoem. Vamos sair dessa sala aqui com essa certeza. Jamais seremos perfeitos. Por quê? A perfeição só existe num único lugar, em Deus. Ninguém pode ser paralelo a Deus. Então nós sempre seremos perfectíveis. Sempre o grau de dificuldade. Os companheiros têm falado isso. Meu filho, venceu uma dificuldade, toma outra. E é sempre assim. Você vai estar sempre diante de uma senda de tarefas a cumprir. Hoje você já não tem mais aquela dificuldade de apontar dedos. Hoje você já é mais doce com seus companheiros. Agora vamos ver outra dificuldade. Será que você consegue abrir mão de valores que você diz que são imperecíveis? Isso que Jesus falou, quer me seguir, meu filho? Primeiro você tem que se negar. O eu acabou. Não se usa mais o eu para conjugar nada. Meu, minha... É nós, não é minha esposa, não é meu filho, não é meu carro, não é meu apartamento, não é meu emprego. Então a gente começa a trabalhar na conjuntura do nós. Isso é a nossa dificuldade, quando a gente perceber que nós estamos diante de companheiros que são exatamente como nós, com as mesmas dificuldades que nós passamos ontem. E que a gente não lembra, graças a Deus. Imagina você lembrar de um companheiro que hoje você gosta muito, que é um irmãozinho que você adora, e o companheiro chega no teu ouvido e fala assim, ele te matou há 200 anos. Peso muito grande, né? Hoje você não consegue ter nenhum tipo de sentimento a não ser o amor por esse companheiro. E ele também, graças a Deus. Essa é a misericórdia do Pai a nós. O esquecimento do ontem. Então ele trabalha, ele zera, para que vocês juntos cresçam, se tornem amigos, convivam, e vai nascer numa relação muito bonita, até você abrir mão de certas coisas para auxiliar o outro, e você não entende. Por que esse irmão faz essas coisas por minha causa? O companheiro se comprometeu. Olha só, em algum momento eu tenho que zerar essa aqui, ó, essa vírgulazinha aqui. Quais são os três, o companheiro falou, tem três posturas que você tem que adotar, que você tem que refletir quando você está de frente para Deus. Fez tudo bem que podia? Você... Alguém tem alguma queixa? Ou reclamação a teu direito? Qual é a terceira que eu não consigo lembrar? Esqueci, mas vou lembrar depois. Então, quando a gente começa a se interrogar isso, a gente percebe a dificuldade que nós temos. E uma coisa bem legal que eu tenho lido bastante, estudado bastante, é que a ciência explica um pouco esse movimento dessa dificuldade que nós temos de mudar. Newton já falou sobre isso, que chama-se a inércia. Quando você está num movimento muito acelerado em direção a um alvo, e você de repente diminui a velocidade, o que acontece com o seu corpo? Se projeta. Existe um efeito. Porque a inércia, ela é preguiçosa. Resiste. Ele resiste ao freio. Se, aqui ó, eu estou me opondo ao movimento, aí você vem há 200 anos ou 200, 20 séculos fazendo ações, aí de repente você quer mudar, ou seja, você vai diminuir, ou vai acelerar, ou você vai frear, não sei. Você vai opor resistência a isso. E essa resistência pode levar o quê? O tempo que você vai se... Trabalhando isso pode levar 2, 3, 4, 5, 20 encarnações. Jesus só veio dizer isso para você, para nós. Meu filho, olha só, calma. Esse é um movimento natural da estrutura do ser humano. Gente, o Deus é um só. Então, o Deus da ciência é o Deus da espiritualidade. Uhum. Não existe lei diferente. A lei que rege os mundos é a mesma lei que rege os sentimentos. É a mesma. Está lá, primeiro capítulo do livro dos Espíritos, do Evangelho, está aqui. Vocês viram, Kardec falou sobre isso. O Espiritismo veio fazer isso, essa junção, a gente trabalhar esses conceitos que são imateriais dentro da explicação científica, para entender por que que eu sou assim. Nós passamos a semana passada exatamente, né? Engraçado, parece que eu estava ouvindo aqui vocês terem visto o que aconteceu conosco. A angústia da gente olhar e falar, nossa, tudo isso aí, não vou conseguir. Não vou conseguir, o companheiro vem com carinho. Meu filho, olha só. Nada para você vai ser facilitado. Nada. Porque aqui não existe privilégio. O senhor veio para cá e carregou uma cruz. Tu tá querendo... Não, bota aqui um fadinho, então bota um robozinho para carregar. Bota um carregar. Não vai ter privilégio nenhum. Nenhum. E detalhe, vou te dizer mais uma coisa. Sem suor não vai conseguir. Sem suor, sem superação, não vai conseguir. Agora tá contigo. Toma. Aqui tá o roteiro para seguir. Aí tu olha e fala, meu Deus. Depende, né, gente? Eu quero fazer ou não quero? Não sei. E não vão me brigar. Ele falou a verdade. O Espírito Superior jamais vai vir aqui falar, você é só isso. Nunca. Nunca. Nunca. E vão só te dar coragem, filha. Coragem. Coragem. Coragem para enfrentar essas dificuldades que são naturais. O mestre não teve nenhuma facilidade. Ficou sozinho, viveu com Pedro, viveu com todo mundo ali. Eu fico imaginando a gente vivendo com Jesus, sei lá, 3 anos. E no final a gente monta 2 no burro e vai embora. E ainda assim não desistiu de nós. Então, são valores que nós temos que começar a buscar dentro de nós. O que é que hoje eu já superei? Hoje eu ainda tenho dificuldade de atender o celular na praça, ali na central. Aqui em frente, né? No Maratão já é difícil. Pessoal, se tem, pensa nisso. Tocou o celular, disse, não vou atender mesmo. Aqui na porta, bateu, não atende. Aí você atende, oi filha, tô te ligando. Poxa, o João Pedro bateu a cabeça na parede. Mãe, por que você não falou comigo antes? Eu te liguei, mas tu não entendeu, você levou lá. É. Minha esposa teve uma comunicação agora. Semana. Hoje é... Quarta-feira. 22. Segunda-feira o tio dela desencarnou. É, ela tá até aqui no centro da cidade, a gente vai se encontrar, tá um pouco baqueada. Por quê? Porque há 7 dias exatos ela sonhou... Botou o nome dele aí também? Eu esqueci, mas tudo bem, tá no coração. Metalizar. É. 7 dias exatos ela sonhou com a vozinha vindo num veículo, que ela não soube explicar, e a vozinha falou assim, ela falou, vovó, o que que a senhora tá fazendo aqui? Ela falou, eu vim buscar fulano. Mas citou o nome dele? Exatamente, o seu irmãozinho Lício desencarnou na segunda-feira. E ela caiu numa... Porque ela avisou o pai dela, falou, papai, visita seu irmão que ele tá muito doente. Aí o pai dela, não, agora eu não posso, tô muito ocupado, não dá minha filha, não, depois eu vou lá. Não teve tempo. Aí ele tá bastante entristecido, porque ele tava próximo, não conseguiu ir por questões só dele, não me diz respeito nenhum. E agora ele tá vindo pra cá pro sepultamento, que já aconteceu, foi 11 horas. É, você não foi? Não podia. Ah, tá. Eu sou chamado de o chato. Porque as pessoas me pedem o que dizer e eu falo assim, eu só dou um abraço. Me desculpa, eu não tenho essa postura. Primeiro que eu observo com muita tranquilidade, com muito carinho. Mas eu vejo esse momento como um momento muito diferenciado. Sim. Então eu prefiro, eu dou meu apoio, meu abraço, apoio, eu acompanho. Aí começa aqueles espetáculos que nós não estamos muito afeiçoados. Aí a gente prefere deixar as pessoas... Como você falou uma vez para o patrão, eu gostei muito daquela sua frase. Não segura as emoções do seu coração. Não, o espírito não tem que ser uma pedra, uma rocha, não, pelo amor de Deus. Ele tem que entender que existem corações carinhosos, que apesar de tudo, o sentimento vai transbordar nesse momento que as pessoas têm uma dificuldade. Mas, porém, foi bem, é isso. É... Eu ia dizer uma coisa que eu acabei esquecendo. Foi uma frase que o Cosme iniciou, eu lembrei lá na casa, o fato que aconteceu comigo na casa espírita, mas eu não consigo lembrar. Esqueci. Vamos para praticar, é o então? Entendimento dessa passagem. Muito bonita, por sinal, essa passagem, né? Ó, Jesus está dizendo uma coisa aí que ninguém está levando fé. É. Tome a sua cruz. Cruz é um instrumento de suplício. Suplício. Não é cama de colchão com molinha, com edredom, cruz, é instrumento de suplício. Então, olha só, não vai ser fácil. Não vai ter mordomia, não vai ter facilidade, não adianta que a gente está querendo ter. Outra coisa, era isso que eu lembrei. A gente falou sobre a riqueza. Uhum. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo a citação daquela mulher rica. Uhum. Então, a riqueza não é o problema. Não. Já voltei. Aí, ó, estão deixando eu falar? Não, 2:05 dá. Vamos terminar então? Não, já acabei, desculpa. Nada, não. Edson. Eu não, encarnado não. Quem é que vai fazer? Eu sou desencarnado. Ele é desencarnado. Encarnado? É não. Não, você. Radiação. Caramba, eu não vou falar com o desencarnado. Vou fazer para encerramento. Foi por um elevador. Por um elevador. Acho que ele veio por aqui. É. Por lá, tá por aqui. Foi mesmo. Você. Só pode você, Simoninha. Neste momento, direcionamos os nossos pensamentos ao alto e pedimos ao Mestre Jesus e toda a equipe do espaço, aos médicos do espaço, Dr. Bezerra de Menezes, a irmãzinha Sheila. Pedimos, enfim, a toda a espiritualidade amiga que visite todos os nossos irmãozinhos necessitados, onde quer que se encontre um irmão carecendo de um abraço, de um apoio, de uma palavra. Onde se encontrar um necessitado, que haja intervenção da espiritualidade. Pedimos, Senhor Jesus, que os hospitais, as penitenciárias, os abrigos, os lares, onde existam pessoas doentes, as ruas, em todos os locais onde existir um necessitado, que chegue o teu amor e a tua palavra. Pedimos em especial, Senhor, para os irmãozinhos que estão citados nesse caderninho. Antônio Lima da Silva, Cristiano da Silva, Flávia Andréa Barbosa Lima, Amanda Tinoco Cavalcante, Mona Lisa Tinoco Cavalcante, Joyce Nóbrega de Vasconcelos, Sérgio Pires, Soraya Pinto, Valdir Calvano, Francine Magalhães, Evangelina Monec, Andréa Rosilane Monec, Renato Santos Matos, João Paulo Oliveira Couto e Maria Clara Guimarães. Que todos esses irmãozinhos recebam o necessário para a sua recuperação física ou espiritual. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Mestre Jesus, guias que sempre nos acompanham nesses estudos, médicos do espaço, falando do Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, tantas outras, pedimos também nesse momento que ajudem, que dê o bálsamo, que dê o entendimento para os nossos irmãozinhos que desencarnaram, seja recentemente, seja há um tempo, que eles consigam enxergar a luz, consigam encontrar o caminho para a evolução, para que voltem, para que retornem, e que no plano espiritual também consigam trabalhar em ações que ajudem outros irmãos e eles mesmos. Olhai por todos eles, Senhor, em especial aos irmãozinhos que estão nos nossos pensamentos nesse momento e aos que seguem na lista que agora eu vou falar. Rubem Augusto Ferreira Neto, Gabriel Cavalcante, Carneiro Leão, Adriana Tomás, Cora Tinoco, Neide, Bruno Rogers, Irania Guiar, Irania Guiar, Valmira Sinfônia Guiar, Laureano Gomes Monteiro, Jerônimo Gomes Monteiro, Jerônimo Gomes Filho, Márcia Ruas, Anadir Pedreira Guimarães, Carolina Pedreira Guimarães, Gustavo Loja de Araújo, Irani Pedreira Sampaio, Bruno Pessoa Santana, Janira da Silva, Arlete Bernadeiro Costa, Vinícius Simonato, o Campo, os amigos que estão na nossa mente nesse momento. Obrigado a todos, guiai todos eles, todos os nomes que estão nessa lista. Obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos na postura do agradecimento pela presença desses companheiros, prepostos à tua seara de amor, que aqui estiverem e estão nos auxiliando na interpretação de nossos textos, nos intuindo, Senhor, no que expressar. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos, motivados pelos mesmos sentimentos que nós, que aqui vem, a tua busca, Senhor, a busca do refrigério, da compreensão e do entendimento. As energias que foram espargidas neste ambiente que agora fazem parte de nós sejam divididas com aqueles que habitam os nossos pensamentos, que aquele Senhor que habita os nossos corações. E já podemos, Senhor, vislumbrarmos diante de nossa família, visitando os nossos lares, higienizando todo o ambiente da nossa casa e onde quer que estejamos. E no esforço, Senhor, da mudança, mentalizamos estar diante daquelas pessoas que nós temos grande dificuldade de lidar, abraçando, harmonizando com eles, Senhor, dando-lhes o carinho do nosso coração. E felizes por tudo que recebemos, nós te rogamos a permissão para encerrarmos o nosso estudo na tarde de hoje. Dando todos juntos. Graças a Deus. Agradecendo mais uma vez a oportunidade dos nossos amigos espirituais pela presença dos mesmos, dos coordenadores desse estudo. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe e, se Deus quiser, na próxima semana, todos aqui reunidos novamente. Que assim seja. A gente, pensei que ia acabar rápido, sabia? Que eram dois textos só. Não, mas a gente não sabe porque... O que acontece?